Cantamos aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Aplauda o Senhor, ao único de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos rendemos aos teus pés, ó Pai amado. Transforma a nossa vida pelo sangue do Filho Jesus. Amém.